Bem-vindos ao episódio número 5 do Glitch, o vosso podcast semanal de jogos. Eu sou o Gonçalo. Comigo, e se não lhes der nenhuma dor de barriga que tenham saído de repente, ou algo parecido, estão o Pedro e o Rodrigo. Olá. Oi, oi. Tudo bem? Como estão? Viva. Tudo bem. Tudo de saúde? Sim. Tudo ótimo. Que se tem jogado? GTA V. GTA V? Eu já não jogo GTA V, eu jogo FIFA 14 agora. GTA V, e diz-me lá, que porcentagem do GTA V? 100, Rodrigo, hoje. Fala. 100%, yeah. Ora aí está. O horror e a tragédia. O horror e a tragédia. É melhor ir já para o assunto da semana, senão... Não, ainda temos vindo até chegar lá. É. Até chegar lá. Eu pessoalmente andei no BF4, agarradíssimo. Um bocadinho na beta também. Até hoje já não vou jogar, hoje termina. Uhum. E pronto, feliz e contente porque lá meteram um patch a meio da semana que permite que eu jogue. Ora bem, antes de iniciarmos o tópico da semana, apenas queria realçar aqui dois ou três pontos. Primeiro, anunciar o vencedor do Train 2. Anunciar, o rapazinho já sabe, já lhe demos a chave, que era só apenas responder em comentário ao vídeo, que ele respondeu certo à pergunta que tinha desenvolvido o Train 2, era a Frozen Byte. Parabéns ao Hugo Andrade, ao Bruno Andrade, de Braga. E também anunciar o vencedor do Fez, que andou a decorrer agora esta semana, que é o Sr. Alexandre Duarte de Torres Novas. Muitos parabéns. Que leva aí parabéns aos dois. Em forward irá a chave para a sua caixa de correio. Antes ainda de passarmos ao tópico da semana, vou só aqui buscar o olho aqui ao futuro. E já aqui antecipar o passatempo do Limbo, que irá decorrer mais ou menos daqui a 20 minutos. Portanto, ouçam o resto do programa. Mandem mais uma perguntinha e depois logo se vê. Exatamente. Se a malta estiver bem disposta, senão não há chave para ninguém. Ora bem, tópico da semana. Esta semana vamos falar de remakes. Remakes HD, sequelas que nunca mais aparecem ou tardam em aparecer. E também jogos antigos, a nossa geração. Jogos antigos. Sim, da nossa geração, que lá está, depois acabaram por desaparecer nessa lixeira de jogos que o passado já tem. Sim. Cemitério. Lixeira e cemitério. Então, basicamente, é aqueles jogos que nos surpreenderam, que nos deixaram a salivar e, por qualquer razão que tenha sido, nunca mais ouvimos falar deles. Ouvimos falar deles, mas se calhar só naquelas reportagens retro. Sim. Em que falam disso. Rodrigo. Eu. Que jogo é que te ficou na memória e que achas que merece aqui alguma sequela ou alguma versão HD? O primeiro que ficou na memória e pronto. Eu acho que há aquele clichê que é o Mario. Porque a verdade é que eu comecei... Ironia das ironias, foi o meu avô que me meteu nisto, porque ele tinha uma consola da Nintendo Entertainment System, e pronto, foi com o Mario. Mas depois eu fiquei meio motivado porque a certa altura queria que fosse uma coisa que fosse mesmo minha, e então o meu avô deu-me uma Mega Drive, ou melhor, uma Master System. E a Master System tinha lá um jogo embutido que era o Alex Kidd. Portanto, as minhas memórias começam aí com esse, em que o meu avô me prometia que comprava um jogo novo se eu conseguisse acabar o Alex Kidd. Eventualmente lá consegui acabar aquilo. E o jogo que eu escolhi para comprar a seguir, por isso o primeiro jogo, foi o Sonic. E esse aí sim, esse acho que foi o primeiro jogo em que realmente meti ali horas e horas e horas. E sempre com o meu avô todos os dias a perguntar-me: Então já acabaste? Para ver se comprava outro a seguir. Mas aqui uma veia gamer que já vem de trás, já saltou geração e tudo. Sim. Engraçado que sim, saltou uma geração, porque saltou do meu avô diretamente para mim. Porque os meus pais é zero nisso. Mas sim, até acho engraçado, porque quando eu penso nisso, se pensarmos bem, isto já é uma coisa que vem dos anos 80. Portanto, nós estivemos há bocado a fazer um bocado de retrospectiva. Esta terceira geração que estamos a falar, que tem a Nintendo Entertainment System, é de 83. Deve ter sido mais ou menos, sei lá, deve ter começado aí nos 86, 87 ou um bocadinho mais, com o meu primeiro contacto com isto. Agora, podemos é falar um bocado realmente o que é que também marcou para além disto e o que é que ainda hoje se vê. Porque, por exemplo, falando agora do Sonic, Eu acho que está muito morto. Pelo menos nunca mais me voltou a suscitar nenhuma atenção. Apesar de terem feito alguns remakes em 3D que até estão bem cotados. A crítica aceitou bastante bem poucos, mas alguns ainda foram bem aceitos. Apesar de terem sempre tentado forçar um bocado este franchising, não é? A SEGA morreu e dedicou-se mais só à produção em vez de estar a fazer hardware. E acho que a aposta tem sido também nos Sonics, mas pelo menos da minha parte, na minha opinião, não tem valido a pena e se calhar gostava de ver assim um regresso às origens de Sonic. Sim, e achas que, por exemplo, e estavas a falar do Alex Kidd, resultava ter um Alex Kidd agora? A não ser, ou tinha que ser obrigatoriamente o jogo a atirar para 3D e para as massas? Não, e para pá, eu acho que resultava. Nós temos visto até agora com o aparecimento do arcade, acho que resultava perfeitamente. Claro que tem que levar, assim, eu ia dizer agora que tem que levar um reboot gráfico, mas eu acho que não. Por exemplo, o Hotline Miami, se virem um aspecto daquilo, aquilo é completamente pixel art. E acho que resulta muito bem. É preciso ter o cuidado estético e ter uma análise de visual para que resulte, não é? Não pode ser assim só a calhas e fazer porque é moda e ponto final. Acho que resulta, pode resultar perfeitamente. Em plataformas resulta muito bem. E o Alex Kidd tinha um bocado de plataformas, se não completamente. Por isso acho que sim, acho que tem todo o espaço. Por que não? Por que não fazerem agora um remake e trazerem de volta isso para o arcade ou para outras plataformas como a Steam? Acho que resulta perfeitamente. Já vimos jogos recentes que fazem isso e têm sucesso. É só uma questão de tentar e investir. Eu acho que há espaço tanto para remakes em HD como para sequelas mesmo fiéis aos originais. Que há uns anos saiu o Mega Man 9, que é 8 bits, como eram os antigos. E foi tão bem recebido que depois acho que chegaram a fazer também o 10 e o 11, sei que pelo menos o 10 fizeram de certeza. E também, ultimamente, tem tido bastante sucesso os remakes em HD de jogos 8-bit, como por exemplo o DuckTales, que foi feito pela WayForward. E mesmo também saiu o remake do Mickey e do Castle of Illusion, e os Double Dragons que têm saído também são com um visual mais apelativo. Mas como estavas a falar, por exemplo, o Fez é todo ele uma homenagem à pixel art, portanto eu acho que há espaço para os dois ambientes gráficos, por assim dizer. Sim, eu acho que sim. É só uma questão de ter um bocado de cuidado e ter criatividade. A pessoa tudo é criatividade. Sim. É não irem pelas massas, porque muitas vezes já está saturado, não é? Na verdade já está saturado. Claro. E acho que há aqui muito espaço para criatividade e para expandir um bocado universos paralelos. Porque plataformas agora não faltam. Temos até várias plataformas que incentivam isso e já vimos que uma das questões que até vem aí para a próxima geração é o apoio que estão a dar ao desenvolvimento indie. E daí acho que pode nascer muita coisa. Nem que seja uma questão de ser um golpe publicitário. Sim, sim, mas repara, para fazerem mesmo isso num golpe publicitário é porque há massas à espera de receber isso. Sim, claro. Só isso claro. Diz alguma coisa. Não? Eu agora, eu estava a ouvir-te falar e lembrei-me de um jogo que era o Broken Sword. E esse também foi outro. Que era um AAA, basicamente. Era na altura. E quando eles alteraram os gráficos para 3D, ou 2.5. Para mim foi 2.5, depois 3D. O jogo, a saga decaiu. Acabou por decair e o interesse por esse jogo. Que era um brutal jogo, point and click. Que toda a gente sabia e toda a gente gostava de jogar. E falava-se nisso na escola. Sim. Na altura, entretanto, morreu completamente. Eu sei que eles agora estão no Kickstarter a tentar fazer o próximo título e até eles já devem ter dado conta que se calhar aquele franchising, aquela saga não cresceu lá muito bem, tal como o Sonic não cresceu muito bem, seja porque tentaram meter aquilo em 3D e esperar que aquilo seguisse a onda. É que nem sequer se preocuparam se isso mantinha a linha original do jogo ou não. Foi só mesmo, até temos que fazer a transformação, vamos fazer a transformação, que se lixe o resto. Pois, exato. Inclusive, este Broken Sword que vai ser novamente em 2D, como era antigamente. Portanto, eles deram-se conta que realmente isto não cresceu da melhor forma, isto não se desenvolveu da melhor forma e temos que voltar outra vez à raiz. É porque perderam a identidade. Pois, perderam-se a identidade. Eu aí acho que é mais um problema do género, porque se fores a ver bem, quando é que foi a última vez que te lembras de uma aventura gráfica saída em disco, por assim dizer, que teve sucesso? tiveste a compilação do Walking Dead e foi porque teve bastante sucesso e foi Não, lançado episodicamente. tiveste um há relativamente pouco tempo, foi o Machinário. Isso, mas Não isso, sei não sei se teve wide se o release. jogaste ou Não, não. por acaso não. Não, foi um indie também point and click que me reverteu assim uns largos anos atrás para o tempo Sim. do Beneath the Steel Sky, porque era, sei lá, a gente acaba, é daqueles jogos que acabamos o jogo e temos pena daquilo ter acabado. Esse não é Sim. aquele que foi todo desenhado à mão. Quem? Sim, O Machinário. O Machinário também foi desenhado à mão, sim. eu acho que só Ou aí em vê lá, parte. tipo, a trabalhar com um gajo assim. Exatamente. E é um Pois, visual exato. completamente diferente, apesar de ser muito Sim. trabalhoso. Mas resulta, eu acho que resultou perfeitamente. Mas é como eu Pronto. referi, eu acho que foi um problema do género e agora aos poucos as aventuras gráficas estão a voltar a ficar na moda. Porque o Walking Dead, apesar de algumas pessoas não terem gostado, ganhou alguns prémios de melhor do ano e depois. Algumas pessoas não gostaram do Walking Dead. Porque acharam que era mais filme do que outra coisa e não tinha assim grande impacto nas coisas que aconteciam. Não é Pois. como se Ah, calhar, tinha não é como se bastante. calhar o Monkey Island que largam-te numa ponta da ilha e tu vais fazer tudo sozinho. Ali tinhas Sim, muitas partes pois de já. diálogo e falado, por assim dizer. Mas acho que esse jogo impulsionou bastante agora as aventuras gráficas. Portanto, pode ser que venha aí um novo boom. Sim. Vamos a ver. Espero que sim. Quero ver um Beneath the Steel Sky 2. Quero ver um Siberia 3. Quero esses point and clicks todos a voltar. Sim. E com isso a minha sanidade mental também. Sim, porque eu deparo-me com quando era mais rapazinho, jogava muito point and click e muito jogo de aventura. E depois, à medida que foi crescendo, só me dá é para estraçalhar pessoas. Portanto, eu preciso Vou de um voltar. point and click de jeito para o meu cérebro arrumar outra vez a Sim, é casa. engraçado que eu por acaso nunca gostei muito desse modo de jogo. Já há bocado estávamos também no início, estávamos a falar do Myst. E eu lembro que o Myst também foi assim um grande impacto, porque na altura o meu pai tinha um Macintosh e foi um jogo que acho que vinha até com o próprio computador. E eu, pronto, estávamos no início a falar que eu e o Pedro que abríamos o jogo e íamos para lá só basicamente fazer os cliques e objetivos não víamos nenhum, porque Exatamente. não tínhamos aquela linha de pensamento que nos levasse realmente a cumprir um objetivo. Não, nós queríamos era ver logo as coisas ali no momento e por isso desleixávamos um bocado. É engraçado que isso, mesmo até hoje, comigo pelo menos transportou-se. Ou seja, depois nunca mais dei valor aos point and clicks. Fui muito mais, até nesta geração, virei muito mais para os jogos de. Nesta geração que estamos a falar, que é a terceira ou quarta geração. Pós mais para os jogos de plataformas e de desporto, porque de aventura nunca me chamou, não sei porquê. Na Pronto, altura é também o que é. era mais difícil, pelo menos eu tinha essa ideia, quando na altura em que saiu o Myst e os jogos de point and click, eu era bastante mais novo, e então não tinha a facilidade de perceber inglês que tenho hoje em dia. E também esse tipo de jogos requer alguma destreza, E porque há muito concentração. diálogo, exatamente, há muito diálogo, é preciso ter um vocabulário. Muita ginástica Também, cerebral. é preciso ter algum vocabulário, O um misto vocábulário então bastante grande, sim. era um horror. Sim, Os puzzles era. daquilo eram um Sim, mas horror. é um jogo que se tu hoje em dia o for jogar. Olhas para ti e pensas, pá, sou mesmo inteligente. Isto se conseguires passá-lo até ao fim sem ajudas, pronto. Pois, olha, Mas isso traz pronto, agora claro. uma questão também nova. Este novo que nós estamos a falar aqui. Muitas vezes a ginástica mental, o que se diz nos tempos de hoje, na geração atual, é que isso afasta os jogadores. Estamos aqui a falar de jogadores que eu presumo que se são afastados ou porque não vou chamar burros, mas não têm paciência e querem logo Mas pode chamar. enfiar a carapuça a quem quiser. Impacientes, impacientes. Impaciente, é Exatamente. isso. Porque agora as editoras, as próprias produtoras, têm medo de fazer um jogo assim porque depois acham que as pessoas vão desistir do jogo a meio. E já vimos artigos em que as produtoras queixam-se de que há percentagens altíssimas de jogadores que nem sequer acabam o jogo porque ou se torna demasiado difícil, ou se torna demasiado complexo, ou o desafio é demasiado alto, que Ou preferem não se então. incomodar com aquilo. Ou então, se calhar a culpa também é de quem desenvolve os jogos, né? Se calhar a Não sei meio porque. aquilo já levava assim uma voltinha e não era sempre a mesma Não sei coisa. porque era Há jogos que isso são assim. nos primórdios, pelo menos da nossa altura, que de jogos. Acho que não havia essa preocupação. Tipo, não estava uma produtora preocupada se a fazer um jogo que era demasiado complexo para o jogador, para o público. Hoje se calhar já há mais essa preocupação, porque estamos a falar agora de um espectro muito maior e se calhar já tem que pensar um bocado nisso e então perde um bocado aquela nostalgia porque já não pode ser assim muito. E tem que fazer É, dinheiro e tem que vender. e com, como tu disseste, o espectro alargou, não é? E é sete cães a um osso e a carteira é só uma. Sim. Toda a gente quer chegar a toda a gente e depois aquilo no processo acaba-se por perder-se jogos e editoras fecharem. É tudo a jogar pelo seguro em vez de inovar. E depois há aqueles pequenos degraus que fazem e chamam a inovação àquilo, percebes? Em vez de realmente inovar. Porque inovar corre-se o risco de metade não entender o que é aquilo. Pois, e perdes depois os clientes, não é? E depois perdes os clientes, exatamente. Eu lembro-me disso de inovar, lembro-me do Rodrigo do Call of Duty 4. Sim. E toda a gente dizia, esse sistema Não era de achievements, mas tinhas ranks. Era os perks. 1, 2, 3, os perks e tudo. E toda a gente, Infinity Ward fez um... Não, mas eu lembro-me. Infinity Ward, que ideia brutal. Isto foi uma brutalidade. Isto é uma inovação. Isto vai prender os jogadores. E é verdade, ainda hoje, passado 10 anos, ou quase 10 anos, não há nenhum jogo que não tenha um sistema de ranks. Sim. Ou um sistema qualquer parecido de achievements. No entanto, nem sequer foi Infinity Ward é que fez aquilo. Foi quem fez o Call of Duty 3 foi agora a que faz o, foi o Black Ops. A Treyarch. Foi a Treyarch. Yeah. No entanto, o Call of Duty 3, na sua essência e nos reviews que foram feitos na altura, é o pior Call of Duty. Exatamente. Sim. Acho que isso também foi um bocado de vingança por causa da cena da consola e tal. Eu acho que está aí vingança. Pois, sim, foi mais ou menos. No entanto, quem implantou esse sistema foi a Treyarch e não ninguém reconhece o Call of Duty 3 para nada, nem sequer pelo sistema de ranks. Foi a Infinity Ward com o seu glorioso Call of Duty 4 é que acabou por ficar com o crédito todo. E isso, e por acaso foram recuperar a Treyarch anos depois para fazer e teve que ser depois Infinity Ward com o desmembramento todo, tiveram que ir recuperar a Treyarch outra vez, mas a Treyarch ficou logo condenada pelos anos seguintes, porque foi. Apesar de ter inovado e apesar de muita gente reconhecer que até era um bom jogo, no entanto, ficou com um bad rap. Sim. E já agora estamos a ir um bocado para o caminho do online. Eu perguntava, qual foi o primeiro jogo que jogaram online mesmo? Online? Sim. Online Quake 2? És bem velho, pá. Quake 2 não era bem online. Sim, online também, mas era mais online. Era mais online. Sim. Eu... Online puro e duro. E assim, com mais frequência, Medal of Honor, Allied Assault. Eu fui o Unreal e o StarCraft. Portanto, foi alguns aninhos depois. Unreal Tournament 99, acho eu. Sim, 99. É 99, não é? É sim. O original, não é? Aquele que já tentaram várias vezes fazer versões HD, sim, não é? Reboots com e... Unreal, com reboots e aquilo nunca mais. E ainda toda a gente que é fã hardcore de UT, joga o UT. 99, sim. O UT, pois? É 99. O Tournament. Sim. Portanto, a fórmula ou não se copia, porque se copiar vai dar mal, né? E quando digo copiar, é copiar com gráficos bonitos. Sim. E fazer tudo maior, corre mal, ou então vai-se inovar. Aquele, por exemplo, o Unreal Tournament, obrigatoriamente tinha que sofrer alguma mutação, seja ela qual for, que também eu não sei qual é que era, para poder vingar. No entanto, Unreal Tournament morreu completamente. Mas sabes, por acaso, agora a falar disso, e aqui há uns tempos eu já tinha pensado nisso, uma coisa que eu até vejo com bastantes semelhanças ao Unreal Tournament dos dias de hoje é a saga do Halo. Não sei porque eu acho ali bastantes semelhanças entre um e o outro. Não sei se é por causa do ambiente, se as armas... Se calhar é mais por causa do ambiente, porque até as armas, aqueles ambientes indoors, acaba por ser ter um ambiente semelhante ao T. Embora não é tão acelerado o Halo. Cada um no seu canto. No entanto, pois lá está, aquilo perdeu-se um bocadinho. E o Halo é aquela saga que toda a gente joga enquanto não sai o Call of Duty desse ano. Quando sai, o pessoal abandona aquilo e mete aquilo às buscas. Não digas isso, não digas isso. Eu não sei como é que é a comunidade cá em Portugal, mas se és isso lá fora, és capaz de ter uma esperinha. Sim, exato. Exatamente. Olha, por falar nisso, agora fazendo futurologia. E falámos há bocado do Call of Duty 4. Para mim, A saga Call of Duty está a morrer Está completamente. Aquilo estagnado. Eu não só vou dizer está morrer, mas digo que está estagnado. estagnado. Achas que, por exemplo, a Activision fazia bem, ainda aqui uns aninhos, fazer tipo uma versão HD do Call of Duty Modern Warfare? Que foi, sem dúvida, o jogo com mais sucesso da saga de Call of Duty. Sinceramente, acho que não ia resultar. Acho Não que vi resultado. não Não. ia ter resultado nenhum mesmo. Acho que ia falhar tudo porque já está o contexto todo diferente, já era repetição. Apesar de tudo, não é muito recente. Para ser um remake, acho que ainda está muito fresco na memória de muita gente, porque Sim. ainda hoje é usado como comparação para outros jogos. Aliás, nós já o fizemos aqui, até Já o já o fizemos fizemos aqui e está aqui. aqui, sim. Por isso, não sei, acho que ainda está demasiado fresco para ser recuperado. Talvez daqui a uns 10 anos pudesse. E uns anos, um Call of Duty Modern Warfare HD Era no isso. XBLA. É isso. Convertido Já que para uma lançaram lá o Call of plataforma Duty nova, 1, ok. exatamente. Sim. E com a Activision a fazer um Kickstarter disso. Bem. Sim, porque a Activision daqui a 10 anos, se calhar, está na E moda de morreu baixo, também, né? só tem lá 5 Eu pessoas a vou, trabalhar. eu ia adorar, daqui a 10 anos era tudo, era Blizzard, tudo, a fazer Kickstarter, estava tudo pela hora da morte. Olha, antes de terminarmos, eu queria só A lançar uma Blizzard pergunta que tem era fundos aquela que eu tinha pro... infinitos. eu, aquela pergunta que eu tinha prometida para o início do podcast, que era: o que é que vocês acham do papel do mobile em reacender estes jogos antigos? Tem importância, não tem? Está a ter grande trabalho, não está? Acaba por ter, porque eu vou referir outra vez, porque é um daqueles jogos antigos que mais me prazer deu a jogar, que foi o Burning in Steel Sky. A chama reacendeu-se outra vez, foi com a versão para o iPhone, aqui há um ano ou dois. Começou a ser comercializado outra vez, porque qualquer Android, qualquer telefone Android e qualquer iPhone consegue correr o Burning in Steel Claro, Sky, sim. e aquilo levou outra vez um boom. Além de que, e é uma maneira deles ganharem dinheiro, porque o Burning in Steel Sky no PC está É gratuito. DRM Sim. free e é de borla. Mas foi uma maneira de reacender e começou logo a falar-se do 2. Inclusive andou-se lá no Kickstarter do Broken Sword a dizer que se chegassem a 1 milhão de dólares e iam iniciar o processo da sequela. Mas acho que sim, é um papel bastante importante porque vai dar a conhecer à geração de agora Exatamente. o que é que antes se jogava em máquinas com 100 vezes o tamanho. Sim. Pesavam 20 vezes mais. E que mesmo assim joga-se melhor agora no, nos iPhones e Sim. nos Aliás, Androids. porque esses periféricos em específico, os tablets, são ideais para aventuras point and click. Aquilo é carregar com o dedo no sítio Sim, como se claro, quisesse ir lá ao rato. claro, claro. Eu acho que para esse género em específico é bastante bom. Mas acho que há alguns subgéneros que se foram perdendo ao longo dos anos e que não vão voltar. Acho que tão cedo não voltamos a ver algo do género Sega Rally ou OutRun, Ah, porque as tentativas de fazer jogos de uma pena. corridas de arcada mais arcade são muito fraquinhas e tentam sempre copiar algo que já está feito. E Mas é uma pena. eu Mas eu acho também que é acho, eu também possível, acho. que eu nunca mais me vou esquecer do Easy Left e Exatamente. do Hard Ride. Opa, a sério, E do não, Overjump. não. E Exatamente. do exatos. Mas, ó Pedro, não achas possível recuperar isso no mobile? É que já vimos até o GTA 3 a funcionar em Android e iPhone, por isso. Eu digo-te, eu quando saiu a PS Vita e vi que aquilo tinha dois analógicos, eu pensei, é agora que os FPS mobile vão dominar e vão explodir. Mas é algo que tarda a acontecer, portanto não sei se outros tipos de jogos vão ser assim portados com sucesso. Eu por acaso estava à espera que por esta altura toda a gente tivesse uma PS Vita para andar a jogar Call of Duty Planet, tendo em conta que aquilo tem dois joysticks, deveria dar perfeitamente para Sim. jogar, mas é algo que não se concretizou. Portanto, não sei, não Pois sei. acaba. Não sei, acho que é um género demasiado hardcore. Eu ainda considero a questão do mobile assim um bocadinho casual. Não vejo ninguém a ser hardcore Eu discordo, com mas eu tablet. espero pela dica para discordar de ti. Ah, Sim. é? Pronto, certo. Dica que já pode aparecer já agora. Quer ir já para as dicas? Ou... Ah, não, Não, não, não. acaba o Gonçalo. Antes Sim. tenho. Tu é que Aqui é mandas, que pá. fecho os tópicos e acabo dicas. Força, chefe. Ninguém faz mais. Não, antes de começarmos as dicas, quero lançar aqui o passatempo do limbo. O passatempo que é só uma perguntinha. Porque temos uma Steam aqui para dar agora desta última remessa. que andámos para aqui feitos dois a dar jogos. Falta-nos o dar o limbo, pronto. E básico para ganhá-lo, basta responder a esta pergunta, que é: em que data foi lançado o limbo para Steam? Portanto, versão PC. Em que data é que foi lançado para PC? Podem ir à Wikipédia ver, façam o que quiserem. Respondam-me rapidamente, porque ele está aqui à espera para ser dado. Um dos melhores índices sempre. Para ganhar, e para ganhar, claro, convém referir que a resposta tem que ser posta no comentário a este podcast. A primeira pessoa que responder a isto através dos comentários ao podcast no YouTube ganha o jogo. Pronto, e assim passamos às dicas. Bora. Pedro. Ora bem, eu esta semana... Faço já a ponte, que é para como que eu agora fiquei com essa na cabeça, tenho que ver o que é que tu vais dizer. Esta semana vou recomendar aquele que para mim é o lançamento do ano. Não há cá GTA, nem Bioshock Infinite, nem novo Call of Duty. Pá, para mim o lançamento do ano é, claro, Pokémon X e Y. Pá. Uhul! Exato. Saiu no passado sábado. Já está à venda aí pelo país inteiro. Aliás, a data de lançamento foi comum ao mundo inteiro, apesar das reviews terem sido mais cedo. São bastante positivas, consideram-no um dos melhores, se não mesmo o melhor da saga até agora. O que, tendo em conta o fator nostálgico, não é algo fácil de alcançar em termos de notoriedade. Pronto, é a evolução esperada, já não há sprites, por assim dizer, agora é tudo a 3 dimensões. Apesar do movimento ainda ser em grelha, portanto, se ainda se lembram de como é que as personagens se moviam, agora é exatamente igual. Novidades do costume, tem mais uma data de Pokémons diferentes. Agora há umas mega evoluções, portanto, há umas evoluções temporárias de ataque especial. E para além disto, no mesmo dia em que foi lançado o jogo, foi também lançado a 2DS. Portanto, se gostavam de ter uma 3DS, mas achavam demasiado caro e não tinham interesse no 3D, agora têm a 2DS, o nome é um bocado idiota, e vai causar muita confusão, de certeza. Porque agora o que se vê nos anúncios é compatível com 3DS e 2DS. Portanto, agora temos DS original, 2DS e 3DS. Mas enfim, eles lá sabem. Eles sim, é como a Wii U, que muita gente não sabe que é uma consola nova. À parte da Wii, pois, exatamente. E, sobre esta dica, já acabaste? Não, ainda não, está quase. Continua. E se realmente tem interesse na DS, mas na 3DS aliás, mas não querem o 3D para nada, a 2DS está a um preço bastante apetecível, são só 129€. O design é diferente, não é aquele design típico Conchem, que parece mesmo um comando do Wii U, mas mais alto. Para além disso, também foi lançada uma 3DS XL edição limitada de Pokémon, mais cara, porque é uma 3DS XL a 205€, portanto, se estavam com saudades de Pokémon e não se importam de ter uma 2DS, está aqui um bom negócio, por menos de 200€ fazem a festa. Sim, senhora. Há de me explicar como é que se joga Pokémon. Então, não me digas que nunca jogaste Pokémon. Deste a falar chinês nos últimos 2 minutos. Sério? Tu queres falar de jogos retro e nunca jogaste Pokémon, pá? Nunca joguei Pokémon, porque isso, quando saiu Pokémon... Tu já eras grandinho. Já tinha barbas e pelos brancos. Tu não sabes o que é viver, pá. Não sei, de certeza, absolutamente. Rodrigo, qual é que é a tua dica? Ora bem, a minha dica vai ser oportunidades de negócio no mercado dos usados e para colecionadores agora com os retro gaming. Isto porque aqui há uns tempos lembro-me de ter lido um artigo de um analista da indústria que ele apontava como os tempos atuais, e tempos atuais entenda-se um intervalo de 3 anos mais ou menos, que pode ter começado o ano passado, ou seja, entre o ano passado, este ano e o próximo, vão aparecer os melhores negócios para as pessoas comprarem, se estiverem interessadas, para fazer coleção de jogos. Isto porque prevê-se que haja um boom no preço dos jogos, por isso a partir de 2015. O que quer dizer que se agora começarem a adquirir produtos, até se forem a ver as originais da Nintendo, a Nintendo Entertainment System, agora arranjam no eBay facilmente por 30€, tanto, até menos de 30€, a consola em bom estado, e prevê-se daqui a 2 ou 3 anos este preço possa subir para o dobro e quem sabe até. Sim, por aí, a partir daí é sempre a subir. Por isso acho que há bastantes oportunidades de negócio. Recomendo também um site que é. Eu depois podemos deixar na descrição do vídeo do YouTube. Na descrição do vídeo. Que é o videogames.pricecharting.com, que apresenta-vos linhas de progressão do preço e logo tem uma lista que vocês podem filtrar e veem os preços mais baixos e os preços especulados e veem que alguns já estão na ordem de até dos milhares de dólares. Por isso, eu por acaso recentemente comecei a pensar mais nisso. Claro que fui aproveitar e comprei o GTA original, edição de colecionador. Arranja-se ainda por 20€ ou coisa parecida, se tanto. E pela progressão da indústria, pela progressão do mercado, isto é expectável que seja um grande investimento e cada vez vê-se mais pessoas a aderirem neste sentido. E por alguma razão é, não é? E fica bonito na prateleira, não é? Sim, sim. Então, se quiserem assim, construir um armário assim, sim, com envidraçado, tudo bonito. Sim, também sim. Quem tiver essas oportunidades também. Isso para mim eu já considero um passo à frente. Mas isto estamos só a falar mais como interesse de colecionador e até como oportunidade de negócio. Sim, ainda estamos naquela altura em que muita gente não sabe o que é que vale aquelas coisas que têm na garagem. Então exatamente. É como vermos muita coisa com o preço mal marcado que podem ser pérolas, por assim dizer. Pois, exato. Aguentem, por isso, aguentem em uns 2 ou 3 anos que isto vai reventar. Sim. Vou só aproveitar aqui a dica do Rodrigo para dizer, ainda falando do tópico desta semana, só um bocadinho, se há empresa que nunca vai ter daqui a 10 anos Kickstarter para poder fazer jogos, é a Rockstar. Nem que seja pelo facto de Rodrigo comprar os jogos todos 10 vezes, cada um. Sim, para cada plataforma. O mais triste é que isso é verídico. E como ele leva a ver milhares, portanto, sim, esse aí não vão de certeza. Ora bem, minha dica desta semana vai para um jogo que vai sair este mês no Steam, e só no Steam, que se chama The Stanley Parable HD. Também é um remake, mas não um remake com 20 anos, é um remake com 1 ano. Basicamente, isto foi um modder que se chama David Redden, ou eu penso que é assim que o senhor se chama. Se não for, passa a ser. Depois peço desculpa. Depois eu peço desculpa. Foi um mod criado para o Half-Life 2, da computadora Valve, o Source. Foi um mod que, quando saiu, criou... A malta ficou toda entusiasmada, porque não é uma maneira, não é um jogo, não é um FPS que saia todos os dias assim como nós esperamos que saia. Ou seja, é uma coisa original, foi algo que acabou por inovar. Ninguém pegou naquilo, certo? A não ser o próprio rapaz. Ninguém fez mais nada sobre isso em relação a AAAs nem nada disso. Mas, no entanto, fica para quem está interessado nisso. É um jogo em que vestimos o papel de um analista que está lá sentadinho no seu escritório dia após dia, e que a única função é monitorizar dados, e pronto, lá está, a olhar para o computador e para o ecrã o dia todo. Entretanto, o sistema vai abaixo, isto é qualquer um de nós. Sim, acontece. No nosso dia a dia. No dia o sistema vai todo abaixo e ele tem que se levantar para ver o que é que se passa. Entretanto, e depois aí começa o modo de exploração, que é este jogo. O único sítio, ou pelo menos que deu para aparecer na demo, e quem já jogou a sua versão ou o seu modo original, é que andamos para lá, para o escritório, e as nossas aventuras nesse escritório, e quando digo aventuras é exploração, abrir portas, fechar portas, alguns puzzles que aparecem pelo meio, é narrado por um senhor com um sotaque inglês daqueles à antiga. Basicamente todos os jogos da Valve são assim agora. Sim. O Portal, tudo, é tudo. Sim. Com aquilo tem tudo o cunho, tem tudo o cunho do sucesso quando se tem um narrador ou quando se tem vozes com o sotaque inglês. É muita sátira e muito sarcasmo. É, exato, porque tem muito humor inglês. É. E aqui, ao contrário dos outros jogos todos em que nós jogamos, mesmo aqueles que nos permitem grande exploração, Estão sempre a ser modos que encaminhados para aquela direção que os seus criadores querem que nós nos dirigimos para lá, para continuar a história que eles querem que nós experienciemos, não é? Aqui, o narrador vai narrar aquilo que nós fazemos. Uhum. Mesmo que o que a gente faça é o contrário do que ele pede. Vamos ver, por exemplo, na demo há uma sala que tem um contador de números, e que ele vai no 21, e ele, quando chegar ao número 28, pode entrar, é a vez dele entrar na sala. Sim. Isto, no jogo normal, temos de esperar que o script aconteça para nós podermos passar para o outro lado, não é? Sim. Aqui podemos esperar por número, deixar o número passar até ao 100, entrar logo no 10, que o jogo continua na mesma e o narrador tem sempre alguma coisa a dizer sobre isso. Ah, é. É dinâmico, sim. Sim. É dinâmico. Oh, isto, ponto, se tu contrariares muito tempo o narrador, o próprio narrador começa a ficar chateado contigo e começa a fazer tudo por tudo para que tu andes aos círculos e nunca e nunca acabes o jogo. Sim. Epá, isto basicamente foi um sucesso quando saiu. O próprio Gabe Newell da Valve, várias vezes nos seus keynotes, fala deste jogo. Toda a gente fala neste jogo. Inclusive, muita empresa tentou contratar este modder, mas ele nunca quis ser contratado ou começar a ganhar dinheiro com isto. Quis, no entanto, fazer uma versão standalone do jogo, que vai chamar Stanley Parable HD, e que esteve em Greenlight, foi um instante enquanto foi em que deram luz verde àquilo. E passado um ano, pronto, está aí, vai ser posto à venda no Steam, não sei ainda para que preço. Vai ser mais no fim do mês. Mas eu aconselho a mim próprio e a todos. Parece fixe. Mais nada. Pronto. E sendo assim, está feito por hoje, não é? Acho que pronto. Olha, portem-se mal e joguem muito. Tchau, pessoal. Até para a semana. E adeusinho, até para a semana. Tchau.